Salvador. Salvador Brooks. Good morning, Sunny. 3520 passing up level 220-150. Two five zero. Right descent to 5,000 feet 106. Fire Maria arrive at 10-3520. Controle Salvador, boa noite, 18 no meio da Gol, sentido a Eco, passando 230 para 170. Gol 18 no meio, acende a indicação, autorizada a chegada Mari, desça até nível de voo 060 e negar no 0 no meio. Chegada Mari, 060 no 0 no meio, Gol 18 no meio. 3520, descend 2000 feet, can 8106, the plate established on localized. Right, descend 2000 feet, 106, you call you established on the localized, turn 3520. Boa noite, no meio, desça tá nível de voo 050. 050, boa noite. The approach down 3520 deviation now, just 1 mile, what a fraction of what some build up right here. 3520, confirm your heading and how many miles? Just build up 1 mile, what a fraction. We are fine now, it's up. Roger. flight 03 China IS, post reception localize. Flight clear for the LF, call you establishment 3520. Boa noite, no meio, desça até 3000 pés, que é legal, meu zero no meio. 3000, ou no zero no meio. Boa noite, no meio. Bom dia, o ajuste no 06, vento calmo, cheque o trem. Tá descendo, mais 2 segundos. Baixou e checou, 3520. 3520, pista livre, vento calmo, tem pouso autorizado no 0. Teve pouso, pistão no 0, tá 3520. Uma precipitação há aproximadamente uma hora atrás, a pista deve estar um pouco úmida ainda. Ah, tranquilo, obrigado. localizador, boa noite no meia. Boa noite no meia, complete aproximação Schmidt Torre, 1-1-8-6-6. 3-2-6. Oi, Salvador, boa noite. Boa noite no meio, estabilizado no localizador, está visual com o campo. No meio, sente, continue, reporte baixar travada. Sente, boa noite no meio. 3520, seu solo 453, na minha escuta, Alfa Juliette, até passar 104. Alfa Juliette 04, confirma? Afirma, 04, Tatiana. Sente, 3520. A pista ainda tá molhada? Negativo, senhor, tá seca. Obrigado. Boa noite no meio, vento calmo, ajuste com zero no meio, tem pouso autorizado na pista 10. Livre pouso na 10, boa noite no meio. Bahia, solo 57, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 3, pátio 1. Entre Alfa Juliette, portão 3, pátio 1. Bom, 8 anos, hein?